André CDs. Alô, meu parceiro, gordinho das encomendas. O melhor, tamo junto. Alô pra toda rapaziada do Loucos por Esfirra. Meu parceiro Rodrigo, pizzaria do Rodrigo. O melhor do Parque das Dunas. Tamo junto sempre. Hoje vai ter jet, convoca as piriguete. Hoje vai ter jet, convoca as piriguete. Já armei o paredão, chamei vários rabetão. Traz o uísque, traz bebida, que o jogo fica loucão. Joga pro pai, joga pro pai, joga essa raba pro pai, vai. Joga pro pai, joga pro pai, joga pro pai, pro pai. Joga pro pai, joga pro pai, joga essa raba pro pai, vai. Olha o meu parceiro, gordinho dos pendrive. O melhor, tamo junto. Olha o meu parceiro, palio do lanche, palio sub-zero. Meu parceiro, Avelino, gol do frango, tamo junto. Hoje vai ter jet, convoca as piriguete. Hoje vai ter jet, convoca as piriguete. Já armei o paredão, chamei vários rabetão. Traz o uísque, traz bebida, que hoje eu vou ficar loucão. Joga pro pai, joga pro pai, joga essa raba pro pai, vai. Joga pro pai, joga pro pai, joga pro pai, pro pai. Joga pro pai, joga pro pai, joga essa raba pro pai, vai. Só danada, vai, só danada, vai, só danada, vai, só danada, vai, vai, vai. Toma, que toma, vai, vai. Hermínio Félix, e o bonde do serrote.